Portal do Arrocha. Você me fez de outra, ele me fez de única. Você me deu prazer, ele me deu amor. E é melhor que você. Querendo voltar, que me fez de outra sem me avisar. Preste atenção no que eu vou dizer. Encontrei alguém melhor do que você. Você que está aí pedindo meu perdão. Encontrei o dono do meu coração. Alguém que cuida dele melhor que você. Falei que um dia iria me perder. Quem bate esquece, quem apanha não. Pegue toda a sua ilusão e vá viver com ela. Pois é, eu te avisei, o mundo girou. Já encontrei um novo amor. Você foi quem perdeu, me perdeu. Você me fez de outra, ele me fez de única. Você me deu prazer, ele me deu amor. Você me fez de outra, ele me fez de única. Você me deu prazer, ele me deu amor. Pois é, quem bate esquece, quem apanha não. Pegue toda a sua ilusão e vá viver com ela. Pois é, eu te avisei, o mundo girou. Já encontrei um novo amor. Você foi quem perdeu, me perdeu. Você me fez de outra, ele me fez de única. Você me deu prazer, ele me deu amor. Você me fez de outra, ele me fez de única. Você me deu prazer,